9 horas, 11 minutos. Seja bem-vindo, ouvinte, a mais uma edição de Azul Turquesa. Edição número 5, edição para sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Nesta que é a primeira semana desta Azul Turquesa. E hoje eu quero partilhar consigo algo que me alegra particularmente. As recordações de infância. Todos nós temos recordações de infância. Alguns de nós, às vezes, temos inclusive a hipótese de registar em vídeo ou áudio essas recordações. E não é só dos jovens de agora. Às vezes, isso acontece exatamente com a geração dos 30, ou dos 40, ou até às vezes dos 50 anos. Quando tínhamos 20, achávamos aquelas gravações de quando tínhamos 10 alguma piada. Agora que temos 40, achamos aquelas gravações uma relíquia. Bom, eu pelo menos acho. E o ouvinte? Thank you. Antena Web, Canal 1. Thank you. 9 horas, 29 minutos. É tão bom quando olhamos para trás e podemos observar as coisas boas que já fizemos. Eu já disse isto alguns nesta semana, mas realmente é verdade. Eu sei que me podem dizer, mas... caro locutor, então, mas... só para o passado? Olhar para o passado, mas ter também a sensatez de olhar para o futuro e não ficarmos só pelo bom que já fizemos, mas também por aquilo que ainda podemos fazer. Hoje em dia, as tecnologias são muito boas porque nos permitem basicamente ser muito mais do que aquilo que seríamos em circunstâncias adversas há 20 ou 30 anos. Por exemplo, a idade, que já não nos permite grandes caminhadas, ou que já não nos permite sequer sair da cama, a falta de visão, a falta de movimentos do corpo, por paralisia. E basicamente temos hoje a hipótese de ser muito mais do que aquilo que éramos nessa altura, ou melhor, não é que fôssemos menos, teríamos era menos meios à nossa disposição. E hoje, graças à internet, isso acaba muito por ser possível. À internet, aos computadores. Hoje já quase nem é preciso saber escrever. O que eu quero dizer é... com um dedo apenas... conseguimos, ainda que mais lentamente, dizer o que sentimos. Nem uma caneta... em que precisamos de dois dedos... isso era possível. Bom, é aquilo que eu acho. O nosso programa, com a minha presença, vai ficar por aqui, mas voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. A todos os meus ouvintes, uma boa manhã na companhia do Canal 1. Antena Web, Canal 1.